Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da OAB, aqueles que eventualmente em vida não tiveram satisfeitos os seus desejos, seja por erro, seja porque também acertamos e eles não concordaram. Então, muitos deles estavam percebendo essa energia boa ao ouvir que muitos de nós da área jurídica temos a dizer. Todos nós fomos criados simples e sem conhecimentos. E todos nós, saindo dessa criação, dessa partícula da luz divina, chegaremos a ser como Jesus, Espíritos puros. Pergunta 115 e 116 do Livro dos Espíritos nos mostra isso. Todos seremos Espíritos puros como Jesus. Seria o grande final de uma primeira etapa, porque a partir daí, Espíritos puros não acaba, pelo contrário, recomeçamos uma nova fase, assim como Jesus veio nos governar ao sistema solar, à Terra. Então, todos nós estamos fadados a sermos Espíritos puros, desde o mais cruel dos criminosos até a irmã Dulce, recentemente canonizada, Madre Teresa, Chico Xavier, Jesus, todos criados da mesma maneira, em nome da justiça divina. E nós estamos aqui para evoluir. É a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Estamos encarnados para evoluir, fazendo a nossa parte na obra de Deus. E a obra de Deus é trazer para nós todos os seus predicados, todos os atributos divinos para cada um de nós. Foi por isso que Jesus veio à Terra, já Espírito puro, para nos ensinar como nós nos salvarmos, como nós evoluirmos. Deus exemplos e nós temos como modelo e guia, devemos segui-lo para que nós possamos chegar a ser como ele e, como ele disse, fazer o que ele fez e ainda fazemos muito mais. Nós, em especial aqueles que de uma forma ou de outra laboramos no sistema judiciário, e aqui eu falo para juízes, magistrados, desembargadores, juízes, servidores, advogados, promotores, defensores públicos, procuradores, todos aqueles que militamos nessa seara jurídica, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma chance maravilhosa de evoluir, mas temos também um precipício muito perigoso ao nosso lado, porque aquele que mais tem, que mais pode fazer, muitas das vezes prepotente, orgulhoso, egoísta, costuma cair e a queda é maior. Dizem que o poder e a riqueza são duas condições muito perigosas para a nossa evolução. A beleza também, por isso que eu sofro muito. Beleza é uma coisa que às vezes nos deixa em dificuldades. O poder e a riqueza, igualmente, são instrumentos que, se bem utilizados, são fontes maravilhosas de redenção. Mas, uma vez mal utilizados, nos leva a débitos estrondosos, segundos de reflexão, séculos de sofrimentos. E nós somos espíritas. E temos então que discutir a questão posta a análise como espíritas. Nós não podemos, e é natural no nosso estágio evolutivo, na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, espíritos em evolução, que nós tenhamos falhas. Isso é da nossa natureza atual, no nosso sentido atual. Mas todos nós temos a doutrina espírita que está nos esclarecendo. Daí que é muito importante a gente ter essa percepção da nossa importância, mas também da enorme responsabilidade, qualquer que seja a nossa área de atuação, não só como juiz, como promotor, como advogado, como defensor público, como desembargador, todos nós, cada um no seu nível de atuação, é muito importante para a consecução da paz do mundo. Nessa transição planetária, a nossa importância é enorme, a nossa responsabilidade é enorme. Eu, antes de entrar mais profundamente no tema, vou pedir para que nós possamos assistir a um vídeo que se chama Maior, Dani Black com o Milo Nascimento. É algo que fala de nós, da nossa necessidade evolutiva, da nossa condição de evoluir a cada dia. importante que a gente, mais uma vez eu repito, pensemos como espíritas. Se desde a criação, nas diversas oportunidades encarnatórias, eu venho evoluindo, hoje, eu, aos 59 anos de idade, todos vocês que aqui estão, todos nós estamos na melhor performance de nós mesmos. É a minha melhor apresentação. O que vocês veem hoje é o que melhor eu pude ser desde a minha criação. Todos nós estamos nesta encarnação atual no nosso melhor estágio. E nós precisamos saber disso para entender que já fomos menos do que hoje, mas que seremos mais do que hoje, como diz a música. Eu sou maior, eu sou melhor. E isso é muito importante porque nós, muitas das vezes, nos boicotamos. Principalmente porque não sabemos quem somos. Leon Denis, em seu livro Grande Enigma, ele nos diz, numa passagem do capítulo 6, que mais parece um poema, da seguinte forma: Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Fala-nos não através de uma Bíblia escrita há séculos, mas através de uma Bíblia que se escreve todos os dias, com seus característicos majestosos, como as montanhas, os mares e os astros do céu. Mas fala-nos também do santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, quando as vozes discordantes do mundo material se calam, então uma grande voz desperta e se faz ouvir. E essa voz sai das profundezas da consciência e nos fala dos deveres, do progresso e das oportunidades de redenção da criatura. Existe em cada um de nós uma espécie de retiro, uma fonte divina onde jogam ondas de vida, de verdade, de amor em Deus. Em cada um de nós existe essa fonte divina que precisamos conhecer. O livro continua e eu paro por aqui. Que a gente faça uma reflexão nas horas de silêncio e de meditação, nas horas de oração, nas horas de introspecção, assim como Jesus se referiu, que quando quisermos conversar com Deus, devemos nos recolher no nosso quarto e em secreto orar ao Pai. Nós devemos entrar em nós, no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa consciência, e tete a tete, uma conversa com o Criador. E é nessas horas de reflexão, quando as vozes discordantes do mundo material se calam. O que significa isso? Quando nós nos fechamos para os chamamentos da matéria. Essas vozes que nos cobram a cada momento, cada um dos prazeres da carne, que nos fazem nos esquecer da nossa missão. Enquanto operadores ou operários do direito, cada um de nós tem uma missão, e não a tenhamos como recompensa, e sim como oportunidade de redenção. Ninguém está aqui por méritos. Eu não sou hoje juiz porque eu merecia. Eu sou juiz pela misericórdia de Deus, que me permitiu mais uma vez ter algum cargo onde eu pudesse ajudar alguém. Mas a grande verdade é que nós nos colocamos acima do bem e do mal. Dizem, passou no concurso, mudou. Não, passou no concurso, mostrou como era antes. Porque antes, como às vezes um funcionário mais simples de uma empresa não podia ser tão arrogante, tão presunçoso, mas vestido com a toga mostra quem era. Não mudamos, mas apenas nos mostramos como somos. E a magistratura, em especial, já que somos da RAM, mas todos esses entes, essas organizações, que juntos trabalhamos para tentar fazer justiça, na magistratura nós temos muitos problemas. Débitos enormes do passado, com oportunidades de mudarmos, de resolvermos, e nós mais nos atravancamos com os desmandos. Quando hoje nós estamos aqui falando de auto-extermínio, eu não diria que há uma ênfase, que há muitos juízes suicidando. Há sim juízes que suicidam, como há tantas outras profissões. Há muitos servidores do judiciário suicidando muito mais do que juízes. Porque os juízes, algumas vezes, têm mais vantagens da cúpula do que os servidores. Mas também os juízes a cada dia afundam mais em débitos, porque infelizmente o que era para ser uma oportunidade redentora tem sido, na realidade, mais afundamento. Há todo tipo de conversas, as promoções, tantos compromissos adotados para ser promovido. Chama-se isso de pires na mão, tem que ir pedir voto. E quando se pede voto para ser promovido, fica com um débito com aquele a quem se pediu voto. E esse débito vai ser cobrado. E essa cobrança traz angústias. Existem muitos problemas. Mas a magistratura não está dentre as classes onde os seus profissionais mais suicidam. Polícia Federal, a Polícia Militar, mesmo a Polícia Civil, estão dentre aqueles com maior número de suicidas, porque realmente ali se une ao estresse da profissão com também a possibilidade de estar na posse de armas. A questão do suicídio hoje, ela traz muitas nuances, tanto que já se fala em uma nova profissão, os suicidólogos. A suicidologia é aquela área da ciência que estuda o suicídio. Não é aqui o momento para falar de estatísticas, mas desde que nós estamos aqui, já suicidou uma pessoa no Brasil. Mas desde que nós estamos aqui, já suicidaram 60 pessoas no mundo. Uma pessoa a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa a cada 40 minutos no Brasil. A questão dessa estatística é que dois fatores precisam ser trabalhados. Em primeiro lugar, que entre os jovens de 15 a 29 anos, triplicou o número de suicídios nos últimos 10 anos. E entre as classes de poder, como a magistratura, tem aumentado também. E aí, eu paro um pouco nisso e volto à doutrina espírita, do ponto de vista do que estamos fazendo aqui. Nós não podemos negar da importância do nosso trabalho. Mas nós não podemos esquecer de que não somos juízes, não somos promotores, não somos advogados, não somos servidores. Estamos juízes, estamos promotores, estamos advogados, estamos servidores. A temporalidade da nossa condição, assim como a nossa família, a nossa casa, o nosso emprego, nada é nosso, nada somos, apenas estamos. Mas isso, se por um lado pode nos tirar do egoísmo e do orgulho, por outro, pode ser muito importante se nós colocarmos na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, a importância de bem aproveitarmos esse estágio de 40, 50, 80, 100 anos aqui na Terra. De bem utilizar. O tempo perdido fica, mas as cobranças se multiplicam. Passados tantos anos quanto aqueles que nós nos programamos para estar aqui na Terra no último planejamento reencarnatório, nós iremos servir tudo isso. E lá no mundo espiritual, com um amparo de uma equipe totalmente apropriada e preparada, nós vamos ver o que, que nós fizemos, o que era para ter sido feito, o que nós não fizemos. E vamos ter dificuldades de entender. Porque na prática nós temos uma visão muito materialista de tudo quando aqui estamos. E nós somos espíritas, e quem mais é dado, mais será cobrado. A felicidade dentro da nossa vida, dentro de todas as classes jurídicas, é tida como ter um carro mais novo, ter uma casa melhor, ter um salário melhor. Quando na realidade a felicidade, segundo o Espiritismo, na nota dos dois dos Espíritos, é a posse do necessário. É a fé no futuro. E é a consciência tranquila. A posse do necessário nos é muito difícil diante desse materialismo do chamamento da mente, do consumismo. Mas quanto mais temos, mais escravos somos daquilo que nós temos. Basta que a gente raciocine. Tem dois escravos, tem dois impostos dos carros, tem uma casa, tem que fazer seguro dos carros e da casa. Cada vez nós buscamos mais a matéria com mais serviço para ganhar mais dinheiro. Um ex-presidente aí de um país da América do Sul disse: o problema não é o dinheiro que gastamos para ter o que temos. O problema é o tempo que perdemos para ter o dinheiro que gastamos para ter o que temos. Mostrando que o problema não é o dinheiro, é o tempo que a gente perde para gastar esse dinheiro e deixa de fazer para aquilo que verdadeiramente interessa. Posso do necessário, com relação às coisas materiais, com relação às questões do espírito, a fé no futuro. Se nós temos a certeza, enquanto espíritas, de que já vivemos vidas outras e que vamos continuar, nós seremos mais felizes, nós entenderemos melhor o que temos passado, o que temos que fazer. Voltando ao Leonelli, se eu me calo diante desses apelos materiais, eu me ouço, ouço uma voz interior que desperta e sai da profundeza da minha consciência e me diz, dos meus deveres, dos meus propósitos, das minhas chances de ascensão enquanto espírito. Mas nós deixamos essa fé no futuro apenas para a hora de algumas orações e não para a nossa vida no dia a dia. Já a consciência tranquila não é a consciência tranquila de nunca ter errado, porque essa nós não temos diante do nosso atual estágio. Mas é a consciência tranquila no sentido de tudo ter feito, tentando acertar. E isso para nós magistrados é uma luta. Eles que, como eu, sentenciam sobre a vida alheia, nós vivemos uma luta íntima. Prende o sol, paga ou não paga a pensão, divorcia ou não, e algumas vezes erramos. Mas a consciência continua tranquila se nós trabalharmos naquele processo tentando acertar. Não é questão de nunca ter errado, é simplesmente sempre procurando acertar com o coração voltado para os ensinamentos de Jesus, para a lei de Deus. E o que, que isso nos leva na nossa vida? O que nós temos vivido na nossa profissão, na nossa família, no meio social onde nós estamos inseridos? Todos nós temos erros, temos acertos. E o saldo sempre é positivo, ainda que minimamente, porque nós estamos em constante evolução. essa pressão da felicidade, da consciência tranquila, é tentarmos acertar. Porque nós vamos errar. E um dia nós iremos ver os erros cometidos. Mas o remorso será menor se foi um erro por convicção e não um erro por algum tipo de combinação. Há uma passagem no livro Céu ou Inferno que pode nos fazer entristecer. Mas, visto com os olhos de quem, como todos nós, somos espíritos medianos em franca evolução, isso pode nos fazer melhorar. Eu vou ler aqui essa passagem para que a gente possa ter uma ideia. Diz lá, falando de espíritos medianos, um avô desencarnado conversa com a neta encarnada numa sessão mediúnica e diz lá: caro vovô, pode me dizer como vos encontrais no mundo dos espíritos, nos ensinando coisas úteis ao nosso progresso? Responde: tudo que quiseres, querida neta, eu espio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus e atende às circunstâncias. Sofro, mas não como podes imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o meu tempo na terra. Como? Tentar a terra. Pois sempre viveste só nessa mente. Sim, dizer, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre honestidade perante os homens e honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, vou te mostrar a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis de seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o código penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Importando fazer gravar na pedra do túmulo o epitáfio de virtude, julgam muito serem pagos sua dívida à humanidade. Grande erro. Não basta para ser honesto perante Deus ser respeitado além dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem e ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado por vencer os sem limites, for ativo na vida em prol dos outros. Ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas no dia do emprego do seu tempo. Ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo. Assim o homem honesto perante Deus deve cuidar com as suas palavras mordazes, veneno oculto sobre flores que destrói reputações, acabando com o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto deve ter sempre cerrado o coração aos germes do orgulho, da inveja e da ambição. Deve ser paciente e benevolente para com seu agredido. Deve perdoar no fundo da alma, sem esforços e sobretudo sem ostentação, a quem quer que ofenda. Deve praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas do próximo como a si mesmo. Eis, minha querida, aproximadamente o que deve ser um homem honesto perante a lei de Deus. Pelo erro, cito? Não. Confesso sem coragem que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que esquecendo-me de Deus, imprimi a outras formas, que nem por isso foram punidas pela lei dos homens. Compreendo e muito sofri, e assim que hoje espero mais consolo e misericórdia desse Deus de bondade, que perscruta o meu arrependimento. Transmite cada filha a todos, que aí ficam a quantos tiverem a consciência onerada, para que aproveitem o tempo e reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas. Eu digo isso porque o que é o suicídio? José Raul Teixeira, no seu livro Justiça Divina, ele fala todos nós, enveredando pelas sendas da matéria, constituímos uma legião de lesa consciência. É bom que a gente faça uma análise, porque lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos diz que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Na pergunta 714 diz que a lei de Deus é a única e verdadeira para a nossa felicidade. E que o homem só será infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. Logo, o homem só será infeliz quando se afasta da sua consciência. Porque é lá que está a lei de Deus. E quando Raul nos diz, através do Espírito de Camilo, que nós constituímos uma legião de lesa consciência, ele fala mais a seguir que nós estamos criando feridas, cicatrizes, doenças na nossa consciência toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus. E que essas feridas terão que ser reparadas nessa e em próximas existências. E é por isso que nós temos dificuldades com muitas das nossas atitudes ali na Terra. Há um poema de Fernando Pessoa que ele se amolda ao tema. Diz lá: a criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje vendo que eu sou não é nada, quero voltar, buscar lá atrás quem lá ficou. Quando nós estamos no mundo espiritual, já próximos de reencarnar, nós fazemos o nosso replanejamento para voltar. Quando nascemos como criança, na concepção e logo no nascimento da matéria, nós trazemos conosco esse planejamento. E aí, Fernando Pessoa, que não é espírita, diz: a criança ficou lá atrás, chorando na estrada. Eu a deixei lá quando vim ser hoje, aos 59 anos, sem o sol. Porque o meu planejamento reencarnatório me trazia para determinadas tarefas. E hoje, aos 59 anos, a criança que eu fui chora lá atrás. Porque eu a deixei quando eu vim ser quem sou. Mas hoje, quando eu vejo que o que eu sou não é nada daquilo que eu programei ser, eu quero voltar e lá atrás buscar quem eu a deixei, quem lá ficou. E isso é muito importante. E o entendimento disso nos faz evoluir. E a não aceitação disso nos faz cometer o auto-extermínio. Porque tem trazido para nós esse embate entre o homem idealizado e o homem realizado, o homem que eu idealizei enquanto planejamento reencarnatório e o homem que eu sou aos 59 anos, eu posso ver, se eu me recolher nas horas de silêncio e de meditação que propõe a Odemir, eu vou entender as dificuldades dos meus algozes, os maledicentes. Eu vou perdoá-los, como diz o vovô, perdoar de todo o coração aqueles que nos caluniam. E se eu não entendo isso, se eu começo a querer ser algo que eu não sou, e é o que nós temos feito na vida, nós acabamos na depressão. E essa depressão é esse embate entre o que eu deveria ser e o que eu efetivamente sou. Se não há muita diferença, eu passo por isso, sigo, mesmo em percalços. Mas quantos de nós está fazendo aquilo que se propôs? Quantos de nós, no meio jurídico, está sendo efetivamente um colaborador de Jesus para implantar na Terra o Reino de Deus? Como ele fala no capítulo 3 do livro Boa Nova, Primeiras Pregações, Jesus nos chamou de seus colaboradores para implantar o Reino de Deus na Terra e para o ajudarmos na sua missão. Qual é a missão de Jesus? Diz ele: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se requerá. Todos nós, ou milhões de encarnados, 20 e tantos milhões de espíritos desencarnados que habitando na Terra, são tarefa de Jesus para ele reunir, para ser um só retorno, um só pastor. E deu-nos a condição de, enquanto pais, reunirmos pequenos, pequenas ovelhas, um rebanho pequeno, para irmos ajudando. Mas na magistratura, no meio jurídico, a nossa tarefa é muito maior. Porque da nossa decisão pode sair uma família estabelecida, ainda que separada, mas da nossa decisão pode sair uma família desestruturada, gerando suicidas. Podemos evitar suicídios, mas podemos causar suicídios. Olha a responsabilidade disso para a nossa sequência enquanto espíritos imortais. Daí a importância. Por que alguns juízes e servidores têm suicidado? Por descompasso entre o que era para ser e o que é. Se nós pegarmos dentro da doutrina espírita e dentro da suicidologia, o suicida não quer morrer, ele quer acabar com o problema. Demonstra a falta de fé, falta de certeza na vida futura. Mas, de qualquer maneira, nós temos que acordar enquanto trabalhando na seara jurídica para a importância. Há uma passagem do Evangelho que Jesus, conversando com os fariseus, é perguntado por um deles se ele também seria considerado culpado. E Jesus diz: se mesmo vocês dizem que são os doutores da lei, se tudo sabem, são culpados. E termina a passagem dizendo que os espíritas também serão chamados à responsabilidade, porque já não são cegos, porque o Espiritismo nos abriu os olhos para a grande realidade. Então, juntar a condição de espírita e a condição de atuante no mundo jurídico é uma importância crucial para sermos, na próxima encarnação, espíritos em condições muito melhores, ou para sermos aqueles que estavam caindo pelas ruínas por tudo aquilo que nós fizemos. Acho eu que nós temos agora, nesse estágio na Terra, uma grande missão enquanto espíritas, porque nós podemos exemplificar. Quando nós falamos de suicídio, ele não é o tema proeminente na magistratura, do ponto de vista do que se chama de suicídio direto, que é o ato de tirar a própria vida. Mas o suicídio indireto, esse sim está presente na nossa vida, que são os atos que cometemos e fazemos e que, não com esse propósito, acaba por cercear o nosso projeto reencarnatório, por não deixarmos cumprir esse projeto. E nisso vão os vícios materiais e os vícios espirituais. O egoísmo, a vingança, o ciúme, a maledicência são sentimentos que acabam nos levando a atrasar a nossa evolução, porque nos corrói e provoca doenças. Os vícios materiais, como alimentação indevida, alimentação para lá do que deveria ou para menos do que deveria, também são elementos do suicídio indireto. O cigarro, as outras drogas, inclusive o álcool. Imaginemos que algum de nós veio para viver 80 anos, mas exagerou ao longo da vida nesses vícios materiais, como comida, cigarro, bebida. Podemos até viver os 80 anos, mas de forma improdutiva, depois de certa idade. Não consegue mais dar sequência aos seus propósitos. Ou alguns param pelo caminho, morrem antes. Lembremos de André Luiz, no seu livro Nosso Lar, onde ele, já recolhido no mundo espiritual, a colônia espiritual Nosso Lar, é chamado de suicida. Ele se insurge contra Lísias, o irmão que o atendia, e dizia que não morreu por suicídio. Ele diz: sim, seu sentimento, seu nervosismo, a sua ignorância, suas noitadas no álcool, no cigarro e no sexo o levaram a contrair a sífilis. E na cirurgia que você teve, todo esse quadro fez com que você não suportasse. Cerca de 8 a 10 anos a menos ele na terra por conta das suas atitudes, que se não for um suicida direto, que deu um tiro na cabeça, foi, como médico, sabendo dos riscos, ter abusado de tanto vício. Qual que é a nossa missão enquanto espíritas? Existe no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 20, Missão dos Espíritas. Ide e levai a palavra divina. O arado está pronto, a terra espera. Ide e agradecei a Deus a divina tarefa que nos confiou. Ide, portanto, aos grandes que desprezarão a sua fala, aos sábios que desejarão provas, aos simples e humildes que a aceitarão. Ide, pois, e vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes deres. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa, mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Com fé. A fé é a virtude que remove montanhas. Assim falou Jesus. Porém, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas permanecem no coração dos homens a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. Ide, portanto, com coragem para levantar essa montanha de iniquidades que as gerações futuras só devem conhecer como se fossem lendas, assim como vós, que apenas muito imperfeitamente conheceis o período anterior à civilização pagã. Repetindo. Ide e retirai do coração dos homens a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. Sacrificai os vossos vícios à propagação da palavra de Deus. Se nós formos à Gênesis, lá no capítulo 18, no item 27, quando se fala da geração nova, também lá, dizem os Espíritos a Kardec que nós estamos em franca transição planetária, que o mundo de provas e expiações, onde nós vivemos há séculos, está dando lugar a um mundo melhor, onde o mal não prevalecerá como agora. E perguntados, os Espíritos respondem que não será essa nova geração composta apenas de Espíritos puros, mas sim de todos aqueles que hoje vivem na Terra e que já estiverem predispostos a colocar em prática todo o bem que assimilaram. É importante analisar isso, porque eles ainda dizem: todos aqueles que estão hoje na Terra e que estiverem predispostos a colocar em prática, se livrando, ele continua lá, repetindo o que vem do Evangelho, se livrando dos vícios, das impurezas. Os obstáculos ao nosso crescimento espiritual são postos por nós mesmos através das nossas atitudes. Esses vícios morais, esses sentimentos negativos que nos paralisam, e esses vícios materiais que nos matam dia a dia. O cigarro, que graças a uma mobilização do povo, os nossos netos, voltando ao que diz o Evangelho, somente conhecerão por ouvirem dizer, porque hoje o cigarro caiu vertiginosamente. Hoje, ao invés de 42% da população, que daria quase 90 milhões de tabagistas, de fumantes, nós temos 30 milhões, apenas 15% da população. Hoje nós já não vemos pessoas nas ruas fumando como antes. Ainda existem, mas são poucas. Hoje nós não temos nos bares, nos restaurantes, nos locais públicos, nós não temos nos órgãos públicos, não temos nos ônibus, nos trens, nos aviões, o uso de cigarro. E é por isso que nossos filhos já não conhecem tanto esse vício. Os nossos netos não conhecem tanto esse vício. Nós já estamos fazendo os atuais ocupantes da terra com que esse vício tenda a desaparecer. Mas hoje é um vício muito maior, muito mais perigoso. Porque enquanto o cigarro normalmente matava diretamente aquela pessoa, ainda que prejudicasse a família, o cigarro deixou esse lugar para o álcool. E o álcool elevou-se a tal ponto que hoje já existem os dependentes do álcool e existem os codependentes do álcool. Para um alcoólatra na casa, 4 ou 5 da família são também codependentes. Não que usem o álcool, mas que têm que vivenciar com aquela desgraça do alcoolismo. E quando nós falamos de alcoolismo, nós pensamos naqueles que caem pelas ruas, debaixo das marquises. Mas alcoólatra é todo aquele que bebe regularmente, só no final de semana. Mas não aguenta ficar sem beber no final de semana. Um beber já é ruim, mas o exemplo que ele dá para o filho, para o neto, e enquanto espíritas nós sabemos quem são os filhos que trazemos conosco. São espíritos com os quais nós temos algum compromisso. Quem são esses espíritos? Em geral não sabemos. Pode ser algum egresso do alcoolismo de outra existência, que veio a nós e nós assumimos o propósito de ajudar a tirá-los disso. Será que nós estaremos ajudando, fazendo isso, usando o álcool? Muito importante a gente ter essa noção, porque hoje 69% dos suicídios tem o álcool como coadjuvante ou até como protagonista. O suicídio hoje, 90% das pessoas que suicidam têm problemas psíquicos. Desses 100% que suicidam, quase 70% usam o álcool antes de cometer o ato do suicídio direto. Dos acidentes de trânsito hoje, 56% estão alcoolizados em algum grau. Dos crimes da Lei Maria da Penha, das agressões às mulheres no ambiente familiar, quase que 80% dos agressores estão sob efeito do álcool. Nos processos de família e infância e juventude, no qual, na área da qual eu trabalho, 90% dos casos têm o álcool. Vamos imaginar que nós ficássemos até até o final desse ano, menos de 2 meses, sem beber, sem ter bebido alcoólico em nenhum lugar. Quantas vidas seriam poupadas? Quantas famílias não receberiam até o final do ano um telefonema na madrugada dizendo que o filho morreu num acidente de trânsito? Quantas famílias não receberiam a notícia de que um ente querido suicidou? A cada 100 suicídios, nós evitaríamos 69, porque sem o álcool, com aquele elemento encorajador, quase 70 em cada 100 não suicidariam. 60% dos acidentes de trânsito não aconteceriam. Quantas famílias passariam com seus entes queridos um Natal e um Ano Novo mais felizes, ao invés de estarem de luto pela morte, no trânsito, nos assaltos, nos crimes diversos que o álcool ajuda? Como espíritas, talvez seja chegada a hora de nós começarmos a dar um exemplo. Os pais bebem e dizem para os filhos que a bebida não faz mal para ele, pai, porque ele está bebendo, mas faz mal para o filho. E o filho pensa que aos 17, 18 ele vai poder beber. Quantos estão se perdendo? E a nós espíritas, qual o papel que cabe nessa hora? Já chegando ao final da nossa fala, eu me lembro de Paulo, que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Não é proibido beber, mas não é vantagem. Hoje, quase que obrigatório a bebida alcoólica no final do expediente, no fechamento dos negócios, nas alegrias quando o Atlético ganha, nas tristezas quando o Atlético perde. Bebe-se de qualquer maneira. Por que não o suco? Por que não o suco de laranja, de abacaxi, de manga, de limão? Por que tem que ter o álcool misturado com isso para dar alegria? Isso é hábito. E hábito se desfaz com novos hábitos. Reforma íntima. Diz a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho respondendo a pergunta: como melhorar, como evoluir, como me livrar dos meus vícios? Diz ele: faça como um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Como fazer isso? Perguntam a ele, diz: todas as noites, ao me deitar, eu passava em revista os meus dias, o meu dia, os meus atos. Aquilo que eu vi que era conforme a lei de Deus, eu orava e pedia força para repetir. E aquilo que eu via, que eu fazia quando era a lei de Deus, eu também pedia força para eu resistir. Está na hora da gente começar a fazer essa retrospectiva diária. Colocar o álcool nisso, porque quem de nós não conhece na família de origem, na família extensa, no grupo social, famílias e pessoas que se desgraçaram através do álcool? Cada um de nós, aí voltando à fala da magistratura e do direito, não pode se esquecer de estudar. A doutrina espírita é tão recheada de informações sobre o alcoolismo, só em André Luiz, nos 13 livros, 6 tais histórias de espíritos que se perderam através do álcool. Dom Ivone do Amaral Pereira, de volta Franklin após a tempestade, Bozano, crise da morte, Deontemia após a morte, Chico Xavier com diversos espíritos em Vozes do Grande Além, nos trazem histórias tristes de irmãos que se perderam pelo álcool. Saindo da doutrina espírita que nós deixamos de lado. Joaquim Dias, uma das passagens de Vozes do Grande Além, diz o seguinte: alto. Não existe palavra com maior potencial de desgraça do que o alto. Eu, hoje farrapo, o homem que já foi um dia, usei esta bebida elegante e ela acabou com a minha família. Perdi meu emprego, perdi minha saúde, perdi minha vida. Minha família, que não vivia, sofria mais do que eu que vivia. A doutrina espírita nos mostra isso. E a doutrina espírita falando para nós, em todos os níveis de informação, nos alerta. E nós deveríamos lembrar do Evangelho que diz: a cada um segundo suas obras, mas também a quem mais é dado, mais será cobrado. Esse suicídio que hoje a gente fala permeia por vezes as nossas famílias e às vezes a própria magistratura, é por falta de nós observarmos toda a literatura espírita. Quando a literatura espírita nos traz tantas informações, nós passamos de lado, deixamos. Nós, magistrados, se lêssemos as bem-aventuranças, nós seríamos muito melhores do que hoje somos. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os resignados, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Eu fui até o sétimo degrau dessa escalada, mas no primeiro nós já não passamos a humildade. Só os humildes aprendem, porque sabem que ainda precisam aprender. Se for humilde, passa a ser resignado, porque os humildes entendem que existe alguém acima, existe um propósito maior e não blasfema contra os acontecimentos. Aceitam resignadamente, fazendo das falhas dos problemas degraus de evolução. Só os humildes e resignados conseguem ser pacíficos, exatamente por não brigarem consigo próprios, com Deus e com os outros. Se for humilde, resignado e brando, consegue fazer justiça. O juiz que não tiver isso está cometendo mais erros, mas fazer justiça com misericórdia, colocando-se no lugar do outro, amando-o. Diz o Evangelho, capítulo 11, item 10, amar é ser leal, honesto e consciencioso. Amar é ter a sensibilidade para verificar as dificuldades e agruras por que passam aqueles que nos cercam e, de alguma forma, suavizá-las. Amar, enfim, é fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fizesse. Amar é dar gratuitamente aos nossos irmãos aquilo que Deus graciosamente nos deu. Então, amar nos leva a essa justiça com misericórdia. Porque é muito fácil condenar alguém num processo. Difícil é se condoer desse alguém, não deixando de aplicar a pena, mas fazendo de forma compassiva. Isso tem feito muita diferença na vida daqueles que assim praticam e também naqueles que assim não praticam. Muito importante para nós, já finalizando, entender que todos nós, todos, temos condições de minimamente que seja, mas fazemos algo para ajudar Jesus a não deixar perder a sua, das suas ovelhas. Cada um de nós, ouvindo, falando, abraçando, nós temos condições de ajudar. Nós não precisamos ser conhecidos, ser juiz famoso, ser promotor famoso, advogado famoso, nem ser dono de casa famosa. Nós podemos ser anônimos, mas nós podemos ser muito úteis a evitar que a população se dizime através dos suicídios diretos e indiretos, através das nossas atitudes. E eu termino com uma história que é trazida em Marcos 9, 37 a 39, de uma forma muito lacônica. Mas se Dona Ivone do Amaral Pereira, em ressurreição e vida, através de Dom Tolstói, nos trouxe com uma riqueza de detalhes que pode servir para cada um de nós. Ao terminar de falar essa passagem, eu vou pedir que se coloque um vídeo que é um garoto cantando sobre a prática do bem. E aí nós já encerramos. Mas a história me toca. E eu espero que toque sim para cada um de nós nessa escalada evolutiva. O moço do manto marrom. Nas suas travessias, Jesus era seguido pelos seus discípulos e por uma multidão de curiosos. Bem afastado, um homem com os olhos cinzentos seguia e anotava tudo o que ouvia de Jesus. Ele nunca se aproximou do Mestre por não se sentir dos discípulos. E então, um dia, quando ele, vendo a população em polvorosa esperando Jesus, que tinha ido à casa de Jairo, nota uma série de homens com obsessão. Ele então, que já tinha visto os discípulos tirarem de Jesus exemplos de como expulsar aqueles espíritos que ali estavam, ele vai e faz uma oração me dizendo: meu irmão, pare de atormentar este homem. Em nome de Jesus, vá e deixe-me em paz. Aquele homem, nos estertores, acaba melhorando porque o espírito se vai. Logo chega Jesus e os discípulos, e João, sabendo do que acontecera, vai até aquele moço e diz a ele: estáis proibidos de fazer o que fez, pois não é dos nossos. E então, Jesus fica sabendo e diz a João: volte e diga a ele para continuar, porque ninguém faz o que ele faz em meu nome se não estiver comigo no coração. João, um pouco contrariado, foi lá e autorizou, e aquele homem continuou. Um dia, aquele homem fica sabendo que Jesus morreu. Sonha, chora, e Jesus lhe aparece e diz a ele: não chores, use o seu alaúde e o seu pífano, dois instrumentos musicais, para cantar a história de Deus. E ele então acorda e sai. E onde havia jovens, onde havia adultos e havia idosos, ele cantava e contava a história do príncipe de Deus que veio à terra para ensinar os homens como se salvar. O tempo passa, 30 anos depois, sem que ninguém tivesse mais notícias, em Roma, um velhinho com um manto roto, estragado, era visto com seu pífano, com seu instrumento musical, cantando a história do príncipe de Deus que veio à terra para ensinar os homens como se salvar. Desde que conheceu Jesus até 30 anos depois, aquele homem explicou, orientou, contou como nós devemos nos salvar. Alguém sabe o nome deste personagem da era cristã? Ninguém sabe. Ele era mais um dos colaboradores anônimos de Jesus, assim como nós devemos ser. Ninguém sabe o nome desse homem, mas Jesus sabe, Deus sabe. Cada um de nós, Jesus sabe e Deus sabe o que nós estamos fazendo desde que nós conhecemos a doutrina cristã. Como é que nós olharemos nos olhos de Deus ao desencarnar? Como é que a nossa consciência estará quando nós desencarnarmos e nós verificarmos o que é que eu fiz? Como diz Mateus 5,47, o que fizeste de especial? Vamos à música. Thank you. A grande verdade é que nós devemos caminhar na porta estreita, na porta do sacrifício e da remissão. Existe o Evangelho, a afirmativa de que a chave da humanidade é o orgulho e a verdade. Essa chave são dores de nossas almas que precisamos vencer com a confiança em Deus que Ele desce nós e o nosso esforço, para que a gente possa abolir a inveja, o ciúme e outras coisas. Então, em síntese, o que Gamaliel comentou hoje foi um arremedo de todo esse problema que nos leva a conhecermos a nós mesmos e fazer por onde vencer a gente. Há um livro que a gente usa uma passagem que eu identifico muito com ela. Poxa, deve ser assim isso. É também que a gente ama. Ainda mais se eu nos digo, o amor sofreu para nós e para esse mal. Pai amado, querido Mestre Jesus, nossos abnegados anjos da guarda, espíritos familiares, somos muito gratos pelo que temos aprendido com a doutrina espírita. Somos eternamente gratos por todas as oportunidades que temos ao longo da nossa vida espiritual. Que este momento, este encontro nessa casa de justiça possa significar para cada um de nós um ponto, o mínimo que seja, dentro da nossa necessária reforma íntima. Que cada um de nós conclui aquilo que lhe sirva. Que cada um de nós possa ser um instrumento da mudança. E que aqui, tudo que nós estamos aprendendo ao longo das palestras espíritas, das leituras, possa servir de balizamento para a mudança tão necessária no íntimo de cada um de nós. E que possamos também levar essa energia e fazer esse orvalho maravilhoso que a cada dia nos acarreta para todos aqueles que nos cercam no recôndito de nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lazer, nos nossos grupamentos sociais. Pedimos ao Pai que não desista de nós e continue nos dando a oportunidade para que possamos brilhar como Jesus nos orientou. Obrigado a todos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai Celestial.